O ano de 2019 será de muita luta para defender a educação pública, a democracia e os direitos dos professores. Vamos lutar contra a reforma da Previdência e demais ataques à classe trabalhadora. Professor, professora, participe da PUESP. Veja em www.apus.org.br o telefone da subsede do sindicato na sua região. YK 655, Sociedade Rádio Universal AM, 810 kHz, Santos, São Paulo, Brasil. E ZYK 650, Rádio Trianon AM, 740 kHz, Santo André. Ouça também na internet, radiotrianon.com.br. Olá, ouvinte do Radar Paulista, aqui é Renato Albuquerque, jornalista do seu programa favorito. E eu te convido para estar comigo todos os dias aqui na sua Trianon AM 740, sempre às 18 horas, trazendo as principais notícias do dia, além de entrevistas, dicas culturais, esportes e muita prestação de serviço. Portanto, te espero aqui no Radar Paulista às 18 horas, conto com sua audiência e um grande abraço. Olá, ouvinte. Aqui é o Mauro Frisman, apresentador do programa Gente que Fala. Aqui na Rádio Trianon e na Universal de Santos, de segunda a sexta, do meio-dia a uma, você forma a sua opinião sobre todos os assuntos. É o nosso encontro diário com a análise dos fatos feita por quem entende a notícia. Você também pode ver o programa Gente que Fala pelo Facebook, Instagram ou YouTube. Ouça, assista, curta e comente nas redes sociais. É de segunda a sexta, do meio-dia a uma. O programa Gente que Fala na Trianon e na Universal de Santos é realizado pela ADECOM. Ouça todas as quintas-feiras a partir das 15 horas. Duas na Tri, um programa a serviço da educação. Apresentação de Silvia Vinhas e Malu Mota. Uma parceria da Rádio Trianon, Unip e Objetivo. Ouça de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas na Trianon. Sociedade em Foco, a maior revista eletrônica de São Paulo. Apresentação, Dermeval Pereira. Há 8 anos consecutivos, Unip é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme ranking universitário Folha. Isenção na matrícula e 50% de desconto de agosto a dezembro para você começar a estudar ainda neste semestre com aulas online ao vivo. E mensalidades a partir de R$ 199,00. Confira o regulamento no site e faça o vestibular online gratuito. Unip, qualidade comprovada. Radar Paulista na Trianon. É uma nova tarde. Boa tarde. Ligar o carro, ligar o rádio, desligar o celular, olhar para o sinal, pegar as crianças na escola, apertar os cintos e voltar para casa, revivendo o dia de trabalho. É o trem, é o ônibus, é o metrô, é o carro, o cimento, o concreto, é a selva, é a vida na cidade grande cruzando os olhares rápidos. O passo apressado na calçada, o guarda-chuva sempre alerta, é um homem na multidão. No ar, Radar Paulista, o seu jornal nas tardes de São Paulo, com muita informação e prestação de serviços. Apresentação e direção, jornalista Renato Albuquerque. Atenção, devido aos últimos acontecimentos, o programa Contraponto fará uma breve pausa, retornando à nossa grade oportunamente. Fique com o musical. We'll be right back. ouvintes da Rádio Trianon, você vai ver,